Shaim, boa noite, querido ouvinte, boa noite, bancada. O meu destaque vai para o Palmeiras, que busca a contratação do volante Jean do Fluminense. À minha frente, Matheus Pires, boa noite, Matheus. Boa noite, Shaim, boa noite, bancada, boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para a despedida do Rogério Ceni no dia 11 de dezembro, onde o time de 92 e 93 enfrentará o de 2005, do Mundial. E na minha diagonal, aqui na direita, temos João Pedro Granado. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Shaim. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o jogaço de hoje entre Argentina e Brasil no Monumental de Nunes. Jogão, todo mundo está aguardando esse jogo. E Mayra Costas, boa noite para você. Boa noite, Vitor. Boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para os três jogos da NBB. Muito legal esse destaque. Vamos começar com o Palmeiras. Então, só que o YouTube não. Quando sou São Vicente, e vamos começando falando sobre esse destaque que o nosso amigo Pedro Rocha trouxe. O Palmeiras está interessado no Jean. E o Jean seria uma grande contratação por esse ano, né, Pedro? É uma excelente contratação. Para a temporada que vem. Para o ano que vem. Uma excelente contratação, porque ele é um jogador muito polivalente, ele pode jogar tanto de volante como de lateral direito, e seria uma peça de reposição à altura muito rápida para o time do Palmeiras, já que o Arouca vem se machucando muito, e até agora o Palmeiras não achou um jogador que consiga suprir a ausência dele. Então, eu acredito que o Jean pode vir para ser o substituto do Arouca e brigar pela vaga de titular, como também pode sobre a ausência do Lucas, caso ele se machuque ou seja suspenso na lateral direita, já que o João Pedro também não vem agradado muito a todos. É, eu concordo com o Pedro que o Jean é um grande jogador. Ele faz tanta função de volante no São Paulo, não sei se no Fluminense também chega a jogar algumas vezes na lateral direita. Pode jogar um pouquinho de meia também, um pouquinho mais avançado se precisar na armação, mas é um excelente volante. Mas tem saída de jogo, é um volante que tem saída de jogo, acho uma boa opção para o Palmeiras. Talvez não para ser titular, porque o Palmeiras tem uma boa dupla de volantes com o Arouca e o Gabriel voltando de lesão. Mas uma ótima opção para o elenco do Palmeiras, ainda mais se for jogar uma Libertadores. Eu também acho que o Jean sai, até porque ele já está há muito tempo no Fluminense e é a oportunidade dele buscar novos ares. A única coisa que me preocupa nisso foi exatamente o que o João falou. Eu acho que assim, se o Jean for para o Palmeiras, eu acho que ele não vai ser para titular. E no Fluminense ele é titular totalmente absoluto, amado pela torcida, pelo pessoal, enfim. Eu acho que esse é um grande problema. Se ele vai trocar uma titularidade certa num clube que ele já está acostumado para buscar novas experiências, o que não é ruim, é bom destacar isso. Mas que, ou para, enfim, para tentar novos ares, ou ficar no Fluminense já acomodado. É, sem dúvida, o Jean, para mim, na minha opinião, seria uma grande contratação para o Palmeiras. E é justamente isso que a Mara falou, né, Matheus? Ele vem para buscar vaga, vem para disputar a vaga com, teoricamente, três jogadores. O Arouca, Gabriel, o Matheus Salles, que está bem, e o Thiago Santos. É, a saída de bola é muito melhor, como o João Pedro falou. Você acha que isso vai valer a pena para o Jean como jogador? E o Palmeiras precisa de um reserva bom, de nível, né? Porque, como a gente viu nesse campeonato, o Palmeiras sofreu muito sem ter um volante de nível no banco. O André Giroud e Amaral supriram Gabriel e Arouca. Você acha que isso é interessante para o Palmeiras e para o Jean? Não, eu concordo com a bancada em relação à titularidade dele no Palmeiras. Acho que ele chegaria para compor o elenco, brigar como um reserva de luxo. Mas assim, eu vejo o Palmeiras mais promissor do que o Fluminense para o ano que vem. Então, eu acho que isso seria produtivo para o Jean. De repente, como a Maia falou, ele está muito tempo no Fluminense, buscar novos ares, mas realmente não vejo ele como titular no Palmeiras. Uma característica importante dele é que ele é bastante regular, né? Se não me engano, no Fluminense atuou quase todos os jogos, né, da equipe carioca. E isso é muito importante. Palmeiras precisa de um jogador que joga. Sim, e como todos aqui já falaram, ele é jogador nível titular, né? Então, para um campeonato brasileiro, é muito importante ter um jogador como ele. Talvez na briga pela titularidade no Palmeiras, caso ele realmente venha, o que ele saca na frente do Arouca, do próprio Gabriel, é a saída de jogo realmente, porque o Arouca e o Gabriel não são jogadores que têm essa característica muito evoluída, assim, vamos dizer. E você acha que ele traria o lugar de quem? Arouca ou Gabriel, pensando nesses dois como titular? Hoje eu poderia lugar. É que o Gabriel ficou muito tempo parado, mas. É, lembrando que ele parou, mas. Então a gente não sabe que ele vai voltar, mas se ele voltar jogando como ele estava jogando antes da lesão, o Arouca sai do time para entrar do Jean, caso uma Marcelo Oliveira, que provavelmente será o técnico ou não, opte por um volante com saída melhor de jogo. Eu também concordo com o João, porque acho que o Gabriel contém melhor a defesa e o Jean daria mais essa saída de bola, que é uma função que o Arouca faz um pouquinho melhor do que o Gabriel. E outra notícia que tem no Palmeiras é que o lateral direito, Lucas, está voltando aos gramados, está voltando ao treinamento, ele sentiu uma leve lesão, né, Pedro? E ele acabou ficando fora. E o João Pedro não conseguiu suprir essa regularidade que o Lucas tem em campo, pelo menos no setor defensivo e no ataque. Ele consegue enfiar boas bolas na área mesmo, rasteira. Você acha que esse retorno do Lucas vai dar alguma coisa diferente no Palmeiras, o comportamento que teve contra o Vasco, por exemplo? É uma ótima notícia, né, para todos do Palmeiras, porque além de o Lucas ser um bom jogador, tem um fator experiência, né, que ele é um dos líderes também desse time. E acredito que ele tem uma capacidade melhor que a do João Pedro, que ainda é muito garoto, então acaba eventualmente falhando, comprometendo algumas jogadas ou gols, mas por ser novo, né, então tem muito a melhorar. Então acredito que para esse restante de temporada a presença do Lucas é muito importante. E deixa eu fazer uma pergunta: se o Jean vier, você poderia ir na lateral direita se o Lucas não jogar, por exemplo? Depende, né, porque o João Pedro é o lateral direito reserva, né? Mas se ele continuar no elenco, eu acredito que... Bom, não sei, o Jean, não sei. Atualmente ele só joga de volante, né? Volante do que o lateral ele quebra o galho, né? Tipo, se mandarem ele fazer, ele faz até bem. Assim, dentro dos limites, faz. Mas como volante ele é muito superior. E foi mais antigamente, né, que ele atuava de lateral direito. Acho que recentemente ele só jogou de volante. Mas também é uma opção caso o João Pedro não esteja agradando. Muito legal as notícias do Palmeiras que a gente trouxe hoje na bancada. Mas vamos ter que mudar de time. Vamos falar do Corinthians atual. Vamos dizer ex-campeão. Vamos dizer assim que não tem mais jeito. Então sobe o hino do Timão. Seu título antes mesmo de jogar na Arena contra o São Paulo. Seria interessante ganhar contra o São Paulo, até pela rivalidade, né? Mas ele conta com a volta de Fagner e Wendel contra o Vasco. Matheus, essa volta vai mudar alguma coisa no esquema tático do Corinthians ou é uma vitória certa contra o gigante da Corinha? Não, mudar no esquema tático eu acho que não muda. Acrescenta a qualidade à equipe. Porque o Tite, ele mantém o mesmo esquema para quem sai e quem entra. Mas tanto o Fagner quanto o Wendel são melhores que o Arana e o Edilson. Então, eu acho que no esquema tático não muda. Muda realmente na qualidade da equipe. Concordo com o Matheus, o esquema tático é o mesmo, até porque é lateral. Mas o Fagner e o Wendel fazem muita falta para o Corinthians na questão da qualidade. Porque há uma diferença absurda entre o Fagner, o Edilson, o Wendel, o Arana, o Iago. O Edilson é fraco. Conseguiu ali jogando mal, mas não comprometer muito o Corinthians. Mas que sente falta da qualidade. Ah, eu acho que ele comprometeu. Não, no início ele comprometeu de resultado. Afinal, o Corinthians conseguiu ser. Eu acho que o Corinthians teria conseguido resultados muito melhores sem o Corinthians. Olha que o Corinthians tem, acho que o melhor campeão de campeonato corrido, não? O aproveitamento, sim. Bom, e outro assunto que tem aí falada é que o Ralf não avançou na sua renovação de contrato, né? É interessante uma renovação com um volante como esse, né, Matheus? Não só pelo futebol, como pela consideração ao jogador, né? Que é um ídolo do clube. Mas o próprio presidente Roberto Andrade, ele afirmou que ele está confiante na negociação e que ele espera até o fim do ano acertar tudo com os agentes do Ralf. Seria bem legal renovar com o Ralf, até porque como os números são excelentes em campo, de um desarme, assim, ele é um jogador que está tocando bem a bola, sempre ajuda muito o esquema defensivo do Corinthians. Né? Então o Ralf sofreu um pouco esse ano, né? Chegou a virar banco em alguns jogos, mas conseguiu recuperar o seu bom futebol para ser titular. E acredito que o Corinthians deva renovar com ele, embora ainda esteja meio emperrado. É não me engano, do Fernando Bob. Eu acho que ainda não sabe para que time que ele vai. Eu acredito que ele ainda não esteja fechado com nenhum time. E caso ele vá para o Corinthians, talvez essa renovação do Ralf não aconteça, porque eu acho que daí ele vem para usar para ser titular no lugar dele. Eu só queria falar do Fernando Bob, como é incrível como ele, esse jogador melhorou. Quando ele estava no Fluminense, ele era muito ruim mesmo. E mesmo assim, eu não lembro quem era o técnico do Fluminense naquela época. O técnico dava chance para ele e ficava todo mundo perguntando, esse cara é muito ruim, o que, que ele está fazendo em campo? Ele foi para Ponte Preta e começou a jogar muito. Ele está jogando muito hoje em dia. E eu queria voltar só num tópico que você falou, Vitor, que o jogo contra o Vasco. Eu acho que é uma decisão para ambos os lados e eu não acho que esse jogo vai ser fácil, muito pelo contrário. Eu acho que vai ser um dos jogos mais difíceis, porque o Vasco tem melhorado muito e o Corinthians precisa desse resultado, assim como o Vasco também precisa. Eu acho que esse jogo vai ser talvez até um dos melhores da rodada. Justamente o Vasco que vem embalado com uma vitória contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. O Palmeiras não jogou nada e o Vasco controlou o jogo, fez os seus dois gols no erro do Palmeiras e conseguiu essa vitória. O Vasco já vendeu 25 mil ingressos lá em São Januário, vai ser um jogão. Já teve um clima de tensão, de rivalidade, de torcidas. Pedro, o João Pedro, você tem alguma coisa para falar? É que, na verdade, os bombeiros, a vistoria tinha tentado limitar o público para 15 mil apenas, por questão de já teve ameaça de briga, de confusão. É porque o Vasco é considerado do Palmeiras, né? Sim. Mas hoje já saiu uma notícia de que a vistoria aceitou que vai subir para 25 mil a carga de ingressos e deve ser todos vendidos. E concordo com a Maia que o Vasco bem motivado para o jogo, afinal agora tem uma chance real de sair na zona de rebaixamento já na próxima rodada, já que está apenas 2 pontos para sair da zona, se eu não me engano. É, sim. E eu acho que vai ser um jogo complicado para o Corinthians, eu aposto no empate. Eu acho que... Desculpa. Pode falar. Não, eu só ia comentar sobre... Perdi, pode ir. Então, acho que assim, de início vai ser um jogo onde as equipes vão se estudar bastante. A proposta, os dois brigam por Corinthians pelo título e o Vasco para não cair. O Corinthians briga para ser campeão. É, exatamente. Já tá campeão. Mas então, é por isso que o Vasco precisa, mais do que o Corinthians, vencer o jogo. Então, acho que depende muito de como o Vasco vai se comportar, se vai muito para cima. Vencer contra o Corinthians, na minha opinião, acho que eles escapam. Porque acho que se o Vasco for com tudo para cima, o Corinthians acho que vai ter facilidade nos contra-ataques. Eu acho que o Vasco depois tem confronto direto, tem um jogo importante no jogo. Contra o Coritiba, lá o Joinville, se eu não me engano, no Coritiba. Sim. E os três, eu não sei qual que é o terceiro jogo. Não, esse é o jogo agora, mas tem que aproveitar esse jogo que eles estão agora. É, sim, eu acho que se o Corinthians dificilmente vai voltar para a zona. Uma notícia que a nossa produção marcou aqui é que o presidente do Corinthians, o presidente do Timão, ele apoia o Pato na seleção brasileira. E a seleção brasileira que joga hoje, vocês concordam com essa opinião que o Pato deveria estar na seleção brasileira ao lado de Neymar e William, por exemplo? Eu acho que ainda não. Pelo futebol que ele tem apresentado, eu acredito que tenha peças... Ele já foi jogador de seleção? Sim, já. Eu acho que atualmente tem peças melhores. Principalmente na questão de, não discutindo a qualidade técnica dele, mas na questão de reposição, de se doar mesmo para a seleção, acredito que tem jogadores melhores que eles. Eu só acho muito irônico um certo detalhe, é que o Corinthians quer muito vender o Pato, não quer o Pato de novo, de jeito nenhum. E não, mas vamos apoiar o Pato na seleção. Por que será, né? É, então, marca, exato. Então, ou seja, tá uma propaganda, assim como o Pato é jogador de seleção, ele merece ser vendido para algum time da Europa, alguma coisa. É, tem muita coisa por trás. Sim, vendo pelo lance de marketing, é super ok, mas... Começa, não faz sentido, sabe? O cara fala, não, tem que vender o Pato, vender. Não. E no outro dia vira, não, mas a gente apoia ele na seleção. Oi? Mas eu... Só pelo, eu acho que eu entendo isso só pelo marketing mesmo. Sim, exatamente. Em relação à convocação do Pato, eu não convocaria, não. Eu acho que o William, o Douglas Costa, o Neymar, nem se fala, estão muito acima do Pato. Então, por enquanto, pode ser talvez uma opção para se algum deles se machucar, ficar fora de alguma convocação, alguma coisa. Só que entre os 23 principais, como o caso do meu, não colocaria o Pato. É, olhando com uma visão de fora, assim, é muito produto. O Pato seria um produto do Corinthians e o Corinthians tem que fazer o marketing dele para vender. Então, falar que é jogador de seleção, que joga pra caramba, mesmo ele estando jogando um rival. Tá chovendo aqui no estúdio. Mesmo ele estando jogando um rival como o São Paulo. E também o Pato foi o diferencial do São Paulo esse ano em alguns jogos. Então, acho que o Corinthians tem que pedir não deixar o Pato no São Paulo por ser rival, né, Matheus? É, exatamente. Envolve todo esse contexto. O São Paulo também já declarou que não tem condições de contratá-lo. E o Corinthians quer vender seu peixe, né? Acho que da mesma forma que os jogadores, o técnico, falam que aceitariam o Pato, eu acho que também não chega a ser verdade. Então, o Corinthians acho que quer se livrar do Pato, porque eu não sei se existe clima para ele no Corinthians mais. Bom, e como bem me disse o meu amigo Matheus, falou o peixe ali, vamos falar do Santos lá na Baixada. Sobe no Santos. Está querendo o Ganso de volta lá na Vila. Você já acha que seria uma ótima contratação para o ano que vem? Ou o Ganso, que não é mais aquele jogador que foi ali na época de 2011 com o Neymar? Não dá, né, Matheus? Matheus não, Pedro, desculpa. Eu acredito que, caso o Santos venda o Lucas Lima, seria uma boa contratação, porque ele é um meio de muita qualidade, mas acredito que ele não iria suprir a ausência do Lucas Lima. Acredito que o Lucas Lima está um degrau na frente dele, acima dele, né, no caso. Então, acredito que pelo investimento que seria, não valeria a pena para o Santos. Eu acho que não seria bom para o Santos, nem tanto pela qualidade do Ganso, porque isso ele tem, apesar de não vir fazendo boas temporadas, mas pela questão do clima. A torcida do Santos tem uma mágoa muito grande do Ganso pela forma como ele saiu, tem aquela coisa de mercenário. O caso do Pato, né? Sempre que ele vai, é mesmo o caso do Pato na volta. Sempre que ele vai lá, ele é vaiado, já tomou chuva de moeda. Então é uma coisa de questão de clima com o torcedor. O torcedor santista não aceitaria muito o Ganso de volta. Então, mas como o João falou, o Ganso tem qualidade, isso ninguém discute. Mas faz 3-4 temporadas que ele tem lesão. Realmente, a gente sabe que quando se lesiona daquela forma igual a dele, o jogador fica com receio, não entra na dividida. É complicado, mas acho que para o Ganso seria interessante ele procurar novos ares, porque ele deve render muito mais do que ele está rendendo no São Paulo agora. Eu vou falar uma coisa, não sei se todo mundo vai concordar comigo. Posso? Pode. Obrigada. Nossa, obrigada. Mesmo. Enfim, eu acho que assim, essa questão de a torcida aceitar ou não, eu tenho praticamente a certeza que o presidente literalmente não liga para isso. É, ele vai levar o jogador e a torcida vai ter que engolir, entendeu? Eu acho que exatamente, eu acho que isso já aconteceu várias vezes em vários times, acho que em todos. O presidente quer ganhar dinheiro, tanto com o jogador, com o marketing. Entre nós, o Santos não está tão mal assim, então, tipo, o presidente tem uma moral, né? O Ganso se voltar, o problema é com a torcida, é a questão se ele faz um ou dois jogos não muito bons, assim, já começa aquela confiança maior. Já eu acho que mesmo se ele fizer confiança no Ganso hoje. Se ele jogar e ir jogando bem, eu acho que mesmo assim a torcida ainda não vai gostar. Mas eu acho que o presidente em alto nível assim para reconquistar a torcida. Eu acho que não chega a reconquistar, ele a torcida pode aceitar. Acho que foi 2012. Ele saiu coletado. Tava lesionado. Mas o Ganso, pelo menos, ele tem um clima bom no vestiário, assim, pelo que a gente sabe. Diferente do Pato, que falam que jogadores foram pra cima dele, não sei. Então, o Ganso, pelo menos, o problema é ficar só com a torcida. O que se fala do Pato é que ele joga muito pra ele, tudo é muito pra ele. Ele acaba com muito individualista e acaba não tendo muito... O Ganso, pelo menos, assim, com os jogadores, com a técnica, acho que não haveria nenhum problema. Mas a gente tem muitos exemplos no futebol brasileiro, por exemplo, de jogadores que vão pra um determinado time, não jogam nada, e quando retornam à sua casa, conseguem fazer alguma coisa, né? Você acha que o clima da Vila Belmiro não pode trazer o futebol do Ganso de volta, como em 2011? Acho difícil. Eu acho que sim, porque como eu comentei, acho que ele precisa de novos ares. Bom, não sei. Eu acho que o futebol dele vai ser esse. Caiu muito no futebol dele. Acredito que novos ares para ele seria outro país lá, Estados Unidos, quem sabe. Não sei. Ou algum time de segunda da Europa, da Ucrânia, sim. Coisa assim. Ele jogou muito em 2011, isso é fato, com o Neymar. Mas acho que o fator Neymar elevou muito ele, né? O Neymar era um grande promessa, era praticamente um craque na época do Santos já. E o Ganso, ele tem uma qualidade de colocar a bola, por exemplo, ele tem uma qualidade de meio campo. E essa qualidade foi elevada com o nível do Neymar, né, Maia? os comentaristas de TV renomados falavam na época que surgiram. Porque surgiu o Neymar e o Ganso juntos, praticamente. Falavam que o Ganso e o Neymar. Não, falavam que o Ganso era muito melhor que o Neymar. Eu ouvi isso muitas vezes. Exatamente. O Neymar só jogava o que jogava porque ele tinha o Ganso ali. Exato. E a gente, obviamente, sabia que não era o Messi. Ah, grandes coisas. Enfim. Mas sem o Messi, o Neymar pegou o Barcelona nas costas, né? Sim. Não nas costas. Mas ele sorriu, o Soares, acho que... Ele mostrou que pode... Não depende só do Messi. Então, eu acho que, assim, o Ganso, ele tem futebol, mas ele perdeu isso, e eu acho que de uma forma que ele não consegue recuperar aquele que ele tinha, que a gente, de quando a gente conheceu ele. Eu acho que mudou a característica do Ganso depois da lesão. Sim, sim. Ele sempre foi um jogador, não que corria muito, mas ele tinha mais explosão, mais chegada na frente. Depois da lesão, ele se limitou mais a ficar mais parado ali no campo, correr menos, até por medo de se machucar de novo, talvez. Também se alguma coisa. Ele se preocupou mais em armar mesmo do que chegar junto no ataque, porque ele jogava muito próximo do Neymar, ele estava sempre encostado, tabelando. Mas vocês acham que pro time do Santos para o ano que vem, que sempre tem um elenco bom, mas limitado, vocês acham que a chegada do Ganso seria algo bom? Não pensando no fator torcida, seria algo bom? Sim, eu acho que sim. Ainda mais pela saída do Lucas Lima, que é provável saída do Lucas Lima. E por o Santos, seja dos jogadores de velocidade, são o Giovani ou o Gabriel, que eles se movimentam bem mais do que os jogadores do São Paulo, mesmo o Pato, que é mais, se movimenta mais. Eu acho que essa movimentação também fez falta para o São Paulo, para o Ganso no São Paulo, porque ele nunca teve um jogador nessa movimentação de laterais que pudesse aparecer para ele receber, poder abrir espaço para ele. E outro notícia que saiu que o Giovani está voltando de lesão e provavelmente já consegue enfrentar o Flamengo. É um retorno interessante para o Santos, ou ele vai ficar no banco mesmo e vai ficar o time titular normal? Eu acredito que é a chance dele, né, de mostrar que pode ser titular novamente. Porque o Marquinhos Gabriel vem muito bem. Acredito que vai continuar sendo titular até a final. Acredito que até a final da Copa do Brasil ele será o titular. Mas são jogos como esse que o Giovani tem que mostrar que pode recuperar a posição. Eu acho que é a chance dele, sim. Mas eu acho muito difícil ele voltar como titular nessas próximas partidas. Eu acho que se ele for entrar, ele vai entrar no final do segundo tempo ou no intervalo. Mas eu acho que a chance dele entrar como titular, infelizmente, para ele, né, é tipo zero. Porque o Santos encaixou com esse time que tá agora. Então, eu acho que ele perdeu uma posição bonito. O Marquinhos Gabriel, ele entrou muito bem no lugar de Giovani. Ele já tinha entrado bem quando o Lucas Lima ficou machucado ou tava na seleção. Não lembro se ele ficou alguns jogos só. Ele entrou bem na função do Lucas Lima. E depois, quando o Giovani machucou, ele entrou e ganhou o time ali, ganhou o time, ganhou a vaga, né? E acho difícil o Giovani tirar esse ano. É dúvida no Santos se o Marquinhos Gabriel fica para o ano que vem, porque ele está por empréstimo. Sim, isso. Por isso eu acho também que o Giovani não pode desanimar, porque pode ser que sobre essa vaga para o ano que vem, né? Sem dúvida. Bom, a gente já falou de Palmeiras, Corinthians e Santos. Vamos falar, não menos importante, do São Paulo, tricolor paulista. Então sobe o hino do São Paulo. Agora, se ele é o aconselhável. Seria o aconselhável, o que mais querem? Na minha opinião, sim. Eu acho que sim, pela identificação que ele tem com o torcedor, ele traria a torcida de volta, porque você vê por aí nas redes sociais, a torcida de São Paulo só fala, volta Muricy, é só Muricy, qualquer outro técnico que vem, não, é Muricy que tem que voltar. É o retorno do retorno. Eu acho que o Muricy, para trazer a torcida e para ganhar jogadores, porque ele conhece muito São Paulo, e ele, hoje, acho que pela situação que vive o São Paulo, ele não é o melhor técnico que existe hoje, de questão de tática, assim. Mas pelo momento que vive o São Paulo, para botar ordem na casa, acho que o Muricy seria a melhor opção. Eu acho que ele pode, eu concordo que ele pode ser a melhor opção, sim, mas ele não vem. Então, eu acho que, assim, porque o Leco já mostrou que... O Leco não tem uma boa relação com o Muricy e já mostrou que as decisões dele são pensadas politicamente e não pensando no time. A demissão do Doriva foi totalmente isso. O Doriva até criticou a diretoria. Exato. Do jeito que a diretoria está tratando ele, é um absurdo. A diretoria foi um retrocesso de gestão o que fizeram com ele. acho que uma possível chegada do Muricy seria boa para o São Paulo, mas acho que a melhor saída para o Tricolor não é pegar o Muricy, porque eu acho que chegou uma hora do São Paulo se desapegar dos seus principais ídolos, assim, recentemente. O Muricy seria um deles. O Gerson vai se aposentar, o Sabiano vai sair. A diretoria parece querer dar uma renovada. Então, eu acredito que o Muricy não seria a melhor opção agora. Eu acredito que eles poderiam pegar um técnico novo no mercado, como, por exemplo, estão falando do Milton Mendes. Então, eu acredito nisso. Então, especulando muito, alguns outros técnicos, como o Muricy Ramalho, como já falou, Falcão e Cuca. Matheus, entre Falcão e Cuca, quem você acha que pode vir para o São Paulo? Assim, se você olhar os dois técnicos, quem seria o melhor? Bom, acho que o Cuca é mais experiente. Pelo menos no ramo, o Falcão sabe tudo de futebol, mas ainda não conseguiu fazer nenhum gol. No momento, eu apostaria no Cuca, realmente, entre os dois. Vocês acham que existe a possibilidade de um técnico estrangeiro vir? A diretoria já falou que não descarta essa possibilidade, inclusive. O Aguirre é uma das opções. Surgiu uma especulação de que São Paulo poderia estar em negociações com o técnico do Guarani do Paraguai, que é espanhol, e trabalhou na base do Barcelona, do São Paulo, e trabalha essa possibilidade, mas eu acho difícil. E por que não, Milton Cruz? Ele está lá há bastante tempo. O Milton Cruz, eu já teria deixado ele quando saiu o Osório, mas ele não quer, né? Ele não quer. A gente não quer. Se por si, eu já teria deixado o Milton Cruz. Mas depois que veio o Osório, ainda mais quando saiu o Osório, eu deixaria o Milton Cruz por dois motivos. A filosofia do Osório, ele conhecia, sabia como o Osório trabalhava. E porque ele é a pessoa no mundo que mais conhece o São Paulo, os bastidores de São Paulo. Eu acho que sempre que ele entra. E se ele está lá, quer dizer que ele consegue colocar um clima entre ele e os jogadores, que é bom. Se não estaria nessa hospedagem. Uma coisa que eu acho que o Milton Cruz deu uma declaração, acho que ontem, enfim, não sei. Ele disse que a filosofia que ele vai plantar para essas últimas rodadas do São Paulo é o trabalho do Osório. Eu fico imaginando a confusão que está na cabeça desses jogadores. Estava com o estilo do Osório, que é muito mais atacar, enfim, muito mais para ataque. E aí saiu, veio o Dariva, que é muito mais para a defesa. E de repente voltam, coloca o Milton Cruz de novo, que vai trabalhar como Osório. E quebrou totalmente o clima na Ponte Preta, né? Você acabou com a Ponte Preta, tirou um grande técnico, tá fazendo um grande trabalho, levou para o São Paulo, demitiu o cara e o cara tá desempregado. É por isso que demitir técnico, na minha opinião, é uma das piores coisas do futebol brasileiro nesse momento. Ou tomar o técnico dos outros. Também. Teve o caso agora do Gilson Kleiner, né? Foi demitido faltando 3-4 rodadas para acabar o campeonato. Ele adorei pra essa semana, assim. Você não tinha ido na zona. No caso do Gilson Kleiner, ficou o ano inteiro. Então, e o Dorival não mereceu. Tudo bem que foi demitido por causa de política, mas não mereceu nenhuma chance para mostrar o trabalho dele. Não tinha. Bem, você pegar os resultados dele, o aproveitamento é realmente baixo, mas não mandaria só um mês. Eu não mandaria ele embora de jeito nenhum. Você contrata o cara para ele ficar um mês. A diretoria apostou nele. Então, que mantivesse ele até o fim do ano, para ele começar a mostrar o trabalho dele, a filosofia dele é no começo do ano que vem. Aí, se não der certo, aí sim é outra questão do que se mandar ele embora agora com um mês de trabalho, faltando 4 jogos para o fim do ano. Eu acho que além disso, que o João falou, concordo com o que ele falou, e acho que além disso, a forma como o São Paulo está tratando o Dariva. Toda declaração que tem de alguém do São Paulo é, vamos colocar entre aspas, menosprezando o trabalho do Dariva. Foi tipo, legal que ele veio, mas não era o que a gente queria agora. Ah, que pena, né? Então ele não é um bom treinador pra gente. Gente, sério, é um bom treinador sim, e tratar ele como está tratando publicamente, sério, eu acho isso muito errado. E mostra também uma falta de coerência no pensamento da diretoria. Que não era bom treinador. Não era outra diretoria, foi o Aydar que trouxe, foi a última. Sim, sem contar que o Marco falou que... No geral, assim, uma diretoria tudo bem mudou, mas em um mês muda de ideia, assim, do nada, sobre um treinador... Eu acho que é muito sem noção, porque o próprio Leco, ele tinha falado, acho que uma semana, exato, falando, não, a gente vai manter, eu sei, é da diretoria passada, a gente apoia, isso aqui. Pô, passa nem uma semana, demite. É, um grande problema do Brasil, que a gente já comentou muito, é a demissão de técnicos. Mas o maior problema ainda é você demitir o técnico na metade da temporada, no fim da temporada. Porque você entrega um time já formado, ou não formado, que chegou, isso complica muito. Você vai ver, por exemplo, o time do Cruzeiro manteve por 3 anos o Marcelo Oliveira e conseguiu ser bicampeão do Brasileirão. Agora, chegou na final da Copa do Brasil. Chegou 4 vezes seguidas. Agora você olha o Palmeiras, que colocou ele no meio do campeonato e querer alguma coisa, acho que complica muito. É muito difícil você pegar um time no meio. Sim, tem que manter pré-temporada até o fim. Assim, tem que estar muito pelo menos mesmo. O melhor exemplo disso foi o Corinthians com o Tite na primeira passagem, ele perdeu na pré-Libertadores, coisa que não tinha acontecido no time brasileiro. Manteve ele, deu no que deu, né, o Corinthians. Sim. Mesmo nessa passagem aqui, o Tite chega no ano passado, foi ano passado que ele volta. Entendi. O Tite volta em 2013, não. Opa! 2014. É, ele voltou no final do ano passado. E aí ele fica, não teve uma grande nos primeiros jogos ali, como começo de ano, foi maravilhoso. Caiu na semifinal do Paulista e depois o Corinthians deixou ele fica até o fim do ano e é campeão brasileiro. Bom, a gente já comentou muito do Corinthians, já falamos de São Paulo, Palmeiras, Santos. Vamos para um breve intervalo rapidinho e a gente volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estamos de volta com a Arquibancada MAC e vamos falar agora da seleção brasileira que vai enfrentar a Argentina no Monumental de Nunes às 10 horas. Jogão, essa vinheta ficou bonita, hein, Flávio? Falta mais uma aí. Mais uma vez, Flávio. Pra dar o clima, pra dar o clima. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Tá em quinto lugar na repescagem. Se ganhar, consegue subir bem e afunda a nossa rival argentina, né, Matheus? Então, pro jogo de hoje, o problema é ganhar, mas é assim, pro jogo de hoje, realmente eu não tenho uma expectativa quanto ao resultado. Prefiro não chutar, vou ficar em cima. Vai chutar, porque eu vou brigar. Mas então, é, o Brasil vem, tá regular na, nessas eliminatórias. A Argentina pior ainda, embora com o Brasil aqui. Empatou e perdeu. Então, embora com o Brasil aqui não, o Brasil ganhou menos. A Argentina perdeu do Equador em casa, foi sim. Então, e a cobrança no Brasil é maior ainda, né? Enfim. Mas então, vai ser um jogaço. É, realmente um vai jogar no erro do outro. Vai ser bem apertado. E, enfim. Eu acho que. Desculpa, João. Eu vejo o Brasil vai com um time melhor pro jogo de hoje. Vai jogar lá, nunca é fácil. Melhor, você diz, dos melhor, jogos ou da Argentina? Não, melhor que o da Argentina. Comparar os times de hoje, o Brasil vai melhor pro jogo, porque a Argentina tem desfalques, o Messi. Mas quem você acha que tá mais pressionado? Mas a pressão do Brasil. Aí é complicado. E a Argentina tá bem pressionada também. Mas a Argentina tá quase caindo. Mas eu acho que a pressão no Brasil é maior por causa do histórico recente. A Argentina chegou à semifinal de Copa do Mundo. Final, né? Tá o clássico dos times do seleção. É, mas o Brasil também vem aí há um bom tempo, já com desconfiança da torcida. Mesmo chegou na, Copa, na semifinal da Copa, tomou 7-1. Mas o 7-1 já era assim, ah, mas o Brasil chegou na semifinal sem jogar praticamente nada. Sofreu contra o Chile, quase foi eliminado. Depois ganhou o melhor jogo. O jogo melhorzinho foi contra a Colômbia, que conseguiu 2-1 só no segundo tempo. E a torcida brasileira também é muito Copa do Mundo. Se você olhar nosso retrospecto, a gente ganhou quase todas as últimas confederações. Só americanas. A Argentina não ganha o título desde quando? Uns 20 anos, não sei. É, por aí tá uma sequência. Não, torcida brasileira. Não, papai. Copa América, a Argentina ganha mais recente. Se faz, aí a torcida brasileira se baseia muito na Copa do Mundo. É porque o histórico da seleção é esse, né? Então, claro, mas que dá tristeza comparar o Brasil de hoje com outras seleções brasileiras. A Argentina tá mais bonita nisso, né? Eu acho que porque o foco de agora é a gente passar muito em resultado, esquecer um pouco daquela da arte de... Eu acho que o Brasil ganha isso com o Neymar. Se ele conseguir jogar o que ele gosta, do jeito que ele gosta, eu acho que ganha isso. A seleção brasileira já perdeu muito essa futebol arte. Eu acho que não existe mais. Eu acho que o futebol mundial já perdeu muito. A última que, na minha opinião, tinha futebol arte era 2002. E mais pra trás, 98, 94, ainda tinha bastante. Agora, se você olhar de 82, 83... Eu acho que 94 foi muito resultado, que isso. 94 foi um grupo. Sim, 94 é um time travado. Esse não existia, mas enfim. Mas vocês acham que pro Brasil é certo ele esquecer o futebol arte? Porque... Não, certo no momento, não. Mas eu acho que assim, você percebe a diferença dos jogadores. Por exemplo, o Douglas Costa no Bayern de Munique é muito mais solto, ele mostra mais o futebol arte, ele tenta drible na seleção, ele fica, parece que ele fica preso, não sei se é o Dunga que segura, alguma coisa assim. A impressão que é que o futebol brasileiro está querendo copiar o europeu, e é por isso que... Mas os brasileiros na Europa, eles parecem que são mais soltos nos times, eles tentam mais drible, mas... O brasileiro, você sai aqui do Campus Mackenzie, você vai ali na Taça de W que está acontecendo nesse momento, e vê aqueles caras jogando, aquele é o futebol brasileiro, aquele é o futebol, aquele é o improviso. E aquilo que deveria ser passado para as pessoas. E eles esqueceram que os europeus que querem copiar a gente. Não a gente copiar os europeus. A gente ensinou. Essa seleção tem muito potencial para chegar nesse futebol arte, como o João Pedro falou. O Douglas Costa é um dos melhores. Mostrou uma estatística deles, que nem fazem aqui no Brasil as melhores médias. O Douglas Costa está com a melhor média lá no Campeonato Alemão. Sim. Então, jogando muita bola. O Neymar nem se fale. O Willian jogando muita bola, embora o Chelsea esteja muito mal. É justamente isso. Eles conseguem fazer o futebol arte deles individualmente, mas quando junta a seleção... Então, aí é que a... Mas será que isso aí é uma instrução do Dunga para eles jogarem mais no passe, mais no objetivo do que eu acho que é o Dunga que pede para eles não fazerem tanta virula, assim. Mas aí eu vou, que o Matheus falou, é o futebol brasileiro que quer copiar o europeu e tanto nos times internos aqui no Brasil. Você olha qualquer Palmeiras, Corinthians, tudo que é um trabalho... Enquanto o europeu tenta levar o brasileiro para lá para quebrar um pouco isso. E quando eles vão para lá, individualmente o brasileiro vai para lá, ele quebra isso, ele volta a jogar o futebol que ele jogava na rua. Porque eu acho que o técnico europeu deve chegar para ele e falar, ó, faz o que você sabe fazer, de talento, mostra o talento. O time é tático, a gente tem, agora a gente precisa de um talento individual, que é você, que é o brasileiro. Sim. Se não me engano, quando o Douglas Costa deu a carretilha lá, o Guardiola falou, eu contratei ele para isso. E o Robin criticou. O Robin criticou. O Robin falou, não, que era muita graça, não sei o quê, mas... A graça do futebol é essa. E é por isso que os jogadores brasileiros saem tão jovens do Brasil. Porque é nesse momento, quando eles estão com 18, 19 anos, que eles estão mostrando seu futebol arte. E é ali que a Europa olha e fala, eu quero esse menino no meu É, exatamente. Então, acho que isso está muito complicado. Sim, mas basta ver, como a gente estava falando lá, de, talvez o problema seja do técnico, basta ver o time dentro de campo, dentro de campo, os jogadores ficam muito parados na posição que o Dunga pede. Sim. Não existe variedade de O principal exemplo disso, a gente pode ver o Elias. Sim, o Elias do Corinthians, ele entra dentro da área toda hora. Ele fica do lado. A seleção fica parada ali no meio do campo e não sai. É um time compactado, não é um time de área. Você não mas hoje o Corinthians, ele sai um pouco mais. Porque se pegar o Corinthians 2012, é muito mais... O caso que o Rocha comentou, o Willian, a partida inteira, está do lado direito. E o Douglas do lado esquerdo. Por que não mudar esse de repente? Sim, que nem mais que a gente não entra. Poxa, eu acho que o grande problema é que o Dunga não vai mudar isso. É o jeito dele. É a mentalidade 94, como vocês veem com exato. Eu acho que ele é o que ele sabe fazer. Porque, assim, a experiência dele como técnico é praticamente nula fora a seleção brasileira. Então, eu acho que, tirando... Isso é um pedido dele, que eu acho que ele não vai mudar. Assim como ele, o relacionamento dele com a imprensa. Melhorou? Melhorou, vai. Mas é o jeito dele, ele não vai mudar. Dentro de campo, ele acha que aquilo é o melhor, entendeu? E enquanto, o problema, na verdade, é mudar esse pensamento. Que também dá pra jogar um futebol bonito, ganhar o campeonato, ganhar o jogo. E, enfim, conseguir o resultado também. Bom, a gente comentou um pouco do jogo, mas vamos comentar do elenco que vai entrar em campo. A gente vai fazer uma comparação. Raio-X, assim, vamos dizer assim. Primeiramente, Alisson ou Cássio, vocês colocariam? Por sequência, eu entraria com o Alisson, mas acho que pelo momento entraria com o Cássio. Então, eu entraria... Peraí, Cássio ou Alisson? Você colocaria? Cássio. Eu entraria com o Alisson pelo histórico já na seleção. Alisson. Bom, eu também ficaria com o Cássio como Pedro, mas por democracia, vamos com o Alisson. Bom, agora, comparando os goleiros em si. Alisson, um goleiro bom, interessante, um goleiro que consegue boa saída de bola, por exemplo. E o Romero, que catou bastante na Copa do Mundo, mas é um goleiro que é razoável, é um mediano. A gente não sei. Não tem um bom goleiro nesse momento, né, Pedro? Eu voto no Alisson. Vou com o Pedro também no Alisson. É, o Alisson é um jogador mais novo, muito promissor. O Romero é um pouco mais experiente, mas mesmo assim, Alisson. Eu acho que eu vou com o Alisson. Alisson também. Agora, na lateral direita, nós temos o eterno Daniel Alves, né, que não muda faz uns 50 anos. Esse cara machuca na lateral direita, o Dunga reconvoca ele, porque não ia convocar. E o cara tá titular, né? Daniel Alves ou Von Kangler? Sim. Sim. Sim. Aqui a minha letra é aquela coisa. Sem dúvidas, Daniel Alves. Sem dúvida nenhuma também, Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves, também faz falta. Brincadeira, acho que o Daniel Alves é bem melhor. Miranda ou Funemori? Funemori. É difícil hoje a letra, hein? Miranda. Miranda também. Miranda. Miranda, mas é tudo hora. Miranda. Brasil goleando e brincando. Ah, Miranda. Não, a defesa da Argentina é fraca. Acho que vai ser assim. A defesa era óbvia, né? A defesa da Argentina é fraca. Eu acho que é o que a gente estava falando, jogador por jogador. Tirando, obviamente, a gente não está sem o Messi, né? Então vai ser um passeio. A gente vai fazer isso, a gente vai comparar primeiro o jogador. Messi, primeiro. Depois a gente vai falar o elenco em si, a gente pode fazer alguma coisa. Vai, Miranda, já falamos. Davi Luiz ou Otamendi? Otamendi. Davi Luiz. Sério, eu acredito que... Comente isso. Otamendi está numa fase muito boa, tanto é que ele foi vendido por milhões lá para o Manchester City, se firmou rápido lá do company. Então acredito que no momento ele seja melhor que o Davi Luiz. Com o Davi Luiz. Eu fico com o Davi Luiz, apesar de alguns momentos ele ainda apresentar algumas instabilidades, algumas falhas em jogos decisivos, mas, por enquanto, o Davi Luiz é melhor que o Otamendi. Eu seria empático com o João falou também. Eu também acho que fico com o Davi Luiz. E, agora, na lateral esquerda, tem Felipe Luiz ou Rô? Meu Deus! Rô? É, pra saber se ele vai entrar com o Felipe Luiz, né? Pode ser que ele entre com uma... Ah, o Marcelo foi cortado. Sabe o Marcelo? Então, Felipe Luiz. Também vou de Felipe Luiz. Eu vou de Felipe Luiz também. Eu também. Eu acho que o primeiro jogo dele com a seleção agora, eu acho que ele foi muito bem. Primeiro jogo com o Felipe Luiz. No meio campo, a gente tem Luiz Gustavo ou Mascherano. Como volante, acho que na minha opinião, Mascherano. Hoje é Luiz Gustavo. Mascherano, sem dúvidas. Mascherano. Mascherano, pelo amor de Deus. Apesar do Mascherano tá jogando como zagueiro no Barcelona. Assim. É, às vezes é qual eu acho que o Isco tem uma saída de bola melhor que o Mascherano. Sim, mas acho que defensivamente o Mascherano é melhor. O resto, o Mascherano é outro. Elias ou Benega? Benega. Difícil. Eu acho que o é difícil concentrar, né? É. Bom, eu acho o Elias melhor jogador, mas eu vou de Banega, porque o Elias na seleção não tá rendendo muito. Concordo com o Matheus, se pegar o Elias do Corinthians, o Elias disparado. Mas o Elias da seleção, comparado com o Banega, Banega mais Elias. Eita! Banega mais Elias. Não. Se pegar o Elias da seleção, ele não tá jogando, não vem jogando bem contra ninguém. Mas eu vou. Mas se pegar os dois por qualidade, o Elias é melhor. Ele tomou a decisão dele, ficou em cima do muro. Não, deixa eu explicar aqui. O Elias, ele é melhor que o Banega, só que na seleção ele não conseguiu apresentar o futebol dele. Entendi. Por qualidade, o Elias. Certo. Mas pelo que tem apresentado na seleção, o Banega. Eu acho que depende muito de como o Elias vai entrar no jogo, qual o esquema que o Dunga vai armar pra ele. Mas eu vou dar. Mas eu prefiro o Elias. Eu iria de Banega. Eu acho que o Elias. Você iria porque você não vai mais? Não, é porque. Então o Banega é melhor. Acho que o Banega não, né, mano? Tu botou o Banega, você botou o empate. Empate, né? Então, a gente vai comparar. É um time a passar despercebido. Nós vamos comparar assim. Como a Argentina vai jogar com 3 volantes e o Brasil com 2. Vai ficar muito complicado comparar o terceiro volante, os três volantes da Argentina com o Elia, com o Douglas Costa, por exemplo. Vamos comparar pro primeiro o Neymar com o Di Maria. Ah, coitado, Di Maria, né? Vai pegar logo o Neymar para essa comparação. Vamos fazer assim. Compara o terceiro volante da Argentina, talvez com o Oscar, que a gente não sabe. Porque a gente não sabe quem joga, né? Bom, de qualquer jeito, eu acredito que eu, se comparar com o Willian, o Douglas Costa, os caras, o Brasil leva vantagem. Quem que é o Pire? Então, eu acredito que o Brasil até por características é muito diferente. E se comparasse com o nosso volante, Elias e Luiz Gustavo? Aí, o Pire, acho que leva vantagem do Elias, mas acho que perde do Luiz Gustavo. Eu acho que ganha dos dois. Eu também acho que ganha dos dois. Vamos falar que ele ganhou. Tá bem. Bem. Nossos dois outros volantes. Willian ou Lavezzi? Eu vou de... Difícil, mas eu vou de Willian. Pela fase atual, o Willian. Se você olhar a fase do time que o Willian tá jogando, tá um. Tem que ser um característico diferente, porque o Lavezzi recompõe melhor que o Willian, embora o Willian esteja aprendendo muito. Isso lá no Chelsea. E o Willian tá voando. Mas com bola, apesar do Chelsea não tiver uma fase, o Willian não vive uma fase. Bola nos pés. Eu vou de Willian pelas duas primeiras partidas das eliminatórias. E você vê o que se apresentou melhor, eu acho. E entre Douglas Costa e Di Maria, por exemplo. Obrigada, viu, Vitor? Quero o voto tamanho, moleque. Costa é melhor, mas o Di Maria é mais jogador. Concordo com o Matheus, então o Di Maria. Di Maria é mais jogador. Sem dúvida. E agora falando do elenco em si, você acha que o Brasil vence? Vamos falar o resultado também já, Pedro. Quem você acha que tem vantagem em campo com essa montagem, com o seu técnico? Eu acredito que a Argentina esteja melhor preparada que o Brasil para esse jogo, ainda mais também porque joga em casa, mas com tantos desfalques como já vimos, eu acredito numa vitória do Brasil por 2-1. Acredito em um empate, 1-1 ou 2-2. 3x3 não, não sai 3 gols não. Talvez pelo fator do jogo ser na casa da Argentina. Então, talvez se fosse no Brasil, eu acreditaria numa vitória nossa, mas eu fico no empate. Eu acho que é um jogo difícil, apostaria no talento do ataque brasileiro para quebrar, até porque a defesa da Argentina é fraca, mas como eu acho que o Dunga vai segurar um pouco os jogadores como ele vem fazendo, aposto no empate, 2x2. Concordo que é um jogo difícil, clássico é clássico e vice-versa, né? Não tem nem o que falar, mas eu acho que o Brasil vai melhor, eu acho que os desfalques da Argentina pesam muito. Muito, muito. 5 titulares. Vou falar de netas. São titulares absolutos. É só os dois pro meio campo, que é uma boa opção. E o Messi tá com pelo menos uns dois desfalques, né? É, assim. O desfalque do Messi, eu acho que é o que mais vai fazer a gente na frente. O Lavez, Higuaín e Di Maria estão titulares. É, o Di Maria já seria, né? Mas o Lavez e Higuaín, sim. Então eu aposto com um placar de 2x0 pro Brasil. E os dois do Neymar. Eu também acredito na vitória do Brasil por 3x0. Até... Otimista. Não é otimista. Neymar tá em ótima fase e o Willian tá em ótima fase. Acho que o Neymar está em ótima fase, o Willian está em ótima fase. E a Argentina está numa pressão, cara, que acho que não suporta. E vai ser complicado para... Mas acho que eu não queria ver que fosse 3x0, porque o Dunga vai... Esse é o problema. Ela lá em cima, né? Capaz, se o Brasil ganhar 3x0, depois perde pro Peru aqui. Uma coisa assim. Isso sem dúvida vai acontecer. Né? Vamos passar rapidamente a tabela das eliminatórias da América do Sul. O Uruguai está em primeiro, que vai jogar hoje contra o Equador, lá no Olímpico de Atualapa. Lá no Equador. E vai ser às 7 horas, então o jogo vai estar acontecendo, já terminando aí quando você estiver ouvindo. O Equador, que também, quem ganhar nesse confronto vai ficar em primeiro, o Equador está em segundo com 6 pontos. O Chile vai enfrentar a Colômbia, acho que esse vai ser o jogo. Jogaço, além do Argentina e Brasil. O que você acha, Pedro? O Chile ou Colômbia? Eu jogo no Chile. Sim. Acho que o Chile é favorito, porque a Colômbia não começou muito bem nessas eliminatórias. Joga o Rames volta. Mas acho que o Chile está melhor preparado, então acho que consegue ganhar esse jogo. Acredito no Chile também, na minha opinião, acho que é a seleção mais preparada deste momento. Eu acho o Chile, individualmente, os dois times têm bons talentos, excelentes jogadores, mas como time, o Chile hoje é mais é melhor que o preparado, mais preparado. É um time mais encaixado. Sim, o Chile, como seleção, ele está muito bem. Tá muito bem entrosado até. Os jogadores se combinam, né? Se a gente pode falar assim. Mesmo os destaques individuais do Chile, talvez até pese mais, mas a Colômbia tem o Ramos, né? Enfim, eu acho que o Chile, mesmo assim. Eu também acredito na vitória do Chile por 1-2-0. Daí, depois do Chile, em quarto lugar, vem o Paraguai com 4 pontos. O Paraguai que vai enfrentar o Peru, no Nacional de Peru, ou seja, em Peru. Mas o jogo vai ser sábado. Às 00h15. Não tem muito comentário esse jogo. Vamos pro quinto colocado, que é o Brasil, com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Depois vemos a Colômbia, em sexto colocado, com 3 pontos. A Bolívia, em sétimo colocado, com 3 pontos também. Aí vem a nossa irmã Argentina, com 1 ponto, uma derrota e um empate. Ah, continua com 1. Tomara. E o Brasil consiga. E pra 6. Bom, vocês são bons de cálculo, né? E o Peru está em nono colocado com nenhum ponto de ganho. E está acontecendo o jogo agora entre Bolívia e Venezuela, 2x1. Para ver quem fica em último, né? Para ver quem fica em último. Sim. E a Venezuela está ali. Vamos ver quem fica em último aqui. Ah, mas jogar em La Paz é complicado. Calma, tem chão aí, né? Vai até 2017, né? Tem tempinho, né? Bom, acho que o futebol já acabou por hoje. Vamos falar sobre NBB. Nossos amigos aqui têm vários destaques sobre a NBB. O Mogi das Cruzes, ele está com 5 pontos. O Pinheiros está em segundo colocado com 5 pontos. O São José com 5 pontos em terceiro colocado. O Franca vem em quarto colocado com 5 pontos também. Daí vem o Brasília com 4 pontos em quinto colocado. Em sexto vem o Bauru com 4 pontos também. O Paulistano com 4 pontos também. O Minas com 4 pontos. E vai até o Flamengo, que fica com 3 pontinhos. Essa classificação de destaque para o Brasília e para o Bauru, né, que estão com 100% de aproveitamento. E é legal falar que o Brasília venceu ontem o Malvin, acho que ele é argentino, agora não vou lembrar, mas enfim, na Liga Sul-Americana de basquete. E garantiu vaga na final e também garantiu vaga na Liga das Américas. Então, é um grande destaque. destaque pro futebol. Brasileiro no futebol. Eita, pro basquete. O Brasília vai muito bem, né? No basquete junto com o Flamengo. Não, o Brasília, eu acho que... Tipo, Flamengo não, nesse momento. Nesse momento. É, eu acho que é porque é início de temporada. É, não tem crédito dos anos passados. Tem, o Flamengo tem jogado muito. Sim. E o Brasília que vai enfrentar o Bauru no ASEP, fala, né? ASEP. Às 8 horas dessa sexta-feira. E vai ser um jogão, porque o Brasília precisa subir na tabela. E o Bauru, ele tá em sexto colocado. E seria tipo um confronto direto entre essas duas equipes. E quem perdesse, perderia os 100% de aproveitamento, né? O Bauru também tem jogando muito. Foi muito bem na Liga Sul-Americana. E, enfim, mas o Brasília é favorito, né? Eu acho que o Brasília é favorito do MVP desse ano. Você acha que tá indo mais time que o Flamengo? A Brasília ganha. Ah, eu acho. Brasília ganha. Provavelmente vão chegar os dois de novo. Sim, exatamente. Eu acho que tá muito polarizado isso do basquete. Mas o Brasil não tem jeito. O Brasil vem jogando sempre muito forte. Sempre vem muito forte e só vem se reforçando. Basta ver a última vitória dele sobre o Pinheiros aqui, o Henrique Villaboim. Que foi sexta-feira passada, ele ganhou por 93-68, fora de casa, passou por cima do Pinheiros. E acho que foi um grande resultado para a equipe do Brasil, né? Pinheiros é o Pedro. Eu acho que ele é segundo colocado, primeiro na classificação. O Pinheiros está com um bom time esse ano, mas eu acho que ele não chega para disputar título. Mas você acha que ele não classifica, não, para os playoffs, né? Classifica. Assim, as equipes que eu mais aposto são o Mogi, o Brasília, o Flamengo. E o Pinheiros? Mas acho que São José pode dar uma... São José pode se incomodar. Pode. Tá, e uma das duas que tá voando. Sim. É voando? Mas começou agora, né? Não, mas o Mogi fez uma temporada muito boa. Ele foi muito bem na Liga Sul-Americana, que teve a classificação por grupos. Foi muito bem. Enfim. Atropelou o Caxias, né? Na última rodada. Eu não lembro agora quem... Eu acho que foi paulistano e basquete cearense. Olha, o basquete... 108-101. Exato. Isso é um placar pro basquete brasileiro. É um placar muito difícil. É dificilmente um jogo... Ele passa por 100 méritos. Até porque a gente tem 4 tempos de 10, não de 12, né? Sim, faz diferença. Faz muita diferença. E um jogo passar de 100 pontos, realmente, foi bem... Mas esse NBB não dá muito pra prever. E essa NBB dá muito assunto pra falar, mas não temos mais tempo. Né? Não, só mais um detalhe. Porque, por exemplo, o Caxias perdeu dois jogos fáceis, agora, somando poucos pontos. Mas na primeira rodada, equilibrou o jogo com o Brasília, perdeu por 8 pontos só. Então, acho que tudo pode acontecer, né? Acho que é bem equilibrado. É um campeonato bem equilibrado, sempre de basquete, muito interessante. O Arquibancada, Mac, vai ficando por aqui. Me despeço do meu amigo brincalhão aqui, o Pedro Rocha. Obrigado, Tchain, pelo programa. Obrigado, bancada. Obrigado, querido ouvinte. Boa noite a todos. Valeu, Flavião. E até a próxima. Me despeço também do meu amigo Matheus Pinheiros, na minha frente aqui, sempre com muitos comentários sobre basquete. Obrigado, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Brasil. E hoje é a gente. Boa noite, Brasil. Brasil. Podia pôr aquela guinhadinha do Brasil no finalzinho, né? João Pedro, boa noite, muito obrigado. Boa noite aí, boa noite ouvinte, boa noite bancada e até a próxima. Maiara Costa, sempre esbelta. Boa noite. Obrigada, boa noite, Vitor, boa noite, querido ouvinte, e até a próxima. Bom, obrigado ouvinte pelo carinho e audiência. Lembrando que esse programa tem apoio do